chegando de Minas Gerais pra somar com as grandes capitais. Sampa, DF, Rio, a rima de MG não vai ficar atrás. E aí, pra quem não conhece, vou, chega mais. Haha, a banca vai chegando pro enquadro. E na batida um arsenal vai ser disparado. Sem blá blá blá, de fato, não deixo falha. É lâmina verbal rasgando mais que navalha. Não vai ter jeito de escapar, o carne de pescoço. Eu chego tipo canibal, roendo até o osso. Cachorro raivoso, eu venho até babando. Igual a cobra pra dar bote, eu tô me preparando. Fica esperto, eu vou fazer você tremer. Um terremoto nervoso só pra te fuder. Não vai ter pra onde correr, nem se esconder. Estilo sexta-feira 13, eu tô atrás de você. É muito fácil te parar com tiro na nuca. Mas eu quero é invadir e fundir sua cuca. Filha da puta, seu tempo já passou. Sou tipo um vírus invadindo seu computador. Vou deletar toda a sua formação. Vou te fazer preto e pobre na minha versão. Vai morar num barraco na favela. Vai respeitar os valores que damos a ela. Vai conviver só com gente da minha gente. Vai descobrir o que é ser mais um sobrevivente. A fome chega e bate forte, é nocaute. Velas iluminando, mano, e não é blackout. A mãe que chega e chora, mas não perde a fé. A morte chega em quadra, leva o tênis e o boné. Sem plano médico quando fica doente. Toma porrada da polícia, agradece o presente. Vai saber quem é a sua sociedade. Que a noite de visita enfia o pé na porta e invade. Tapa na cara antes que você levante. Aí começa o quebra-quebra em busca do flagrante. No final o resto é resto, pode acreditar. Então eu volto com mais gente que é pra guerrilhar. Com um tipo você que assume o seu lugar. Eu tô com mais no arsenal pronto pra disparar. Adivinha quem chegou lá de Uberaba. E na bagagem trago o som da minha quebrada. Muito prazer em poder lhe conhecer. Eu me apresento, eu sou a rima de MG. Adivinha quem chegou lá de Uberaba. E na bagagem trago o som da minha quebrada. Muito prazer em poder lhe conhecer. Desde o fato, Uberaba MG. Rima mineira vai chegando e fortalece a banca. Não é Mr. M, mas eu trago várias na minha manga. Pode ser que bruxaria seja necessário. Então eu mexo o caldeirão, te mostro outro cenário. Sistema carcerário, vamos passar por lá. Te enfio dentro da cartola, abracadabra. Não vá se assustar, você mesmo criou. Não é zoológico, tem bicho solto, moro? Cê não tem jeito pra ser digno de cela. No meu roteiro só sobrou papel de donzela. Não é novela, nem programa do Gugu. Na falta do entretenimento vou comer seu cu. Tudo bem, só mais um truque para de chorar. Da cartola agulhinha pra te costurar. Não vai sangrar, quer dizer até eu te alcançar. Eu chego junto com a batida pra te atropelar. A minha placa tá difícil de se ver. Só dá pra ler o prefixo MG. Tá curioso então meu pai engata ré. E passa em cima outra vez pra ver de qual é. Adivinha quem chegou lá de Uberaba. E na bagagem trago o som da minha quebrada. Muito prazer em poder lhe conhecer. Eu me apresento, eu sou a rima de MG. Adivinha quem chegou lá de Uberaba. E na bagagem trago o som da minha quebrada. Muito prazer em poder lhe conhecer. Desde quatro Uberaba MG. Chegando pra rima lutar. Soldados na guerra, verso afiado como garras de uma fera. Dilacerando mentes, de quem se julga importante. Crime perfeito, sem suspeitos, fora do flagrante. Mãos ao alto, no enquadro, sem mandar recados. Pessoalmente, no ato, três de fato. Usando as armas certas pra cada batalha. Contra o sistema, a lepra que chega e se espalha. Infecção generalizada, o tumor. Atrás da presa, voraz, como um predador. Estou no seu encalço e não vou parar. A granada sem o pino pronta pra estourar. Bum! Só poeira no ar. Seu castelo acabou de desmoronar. Junto seus cacos e jogo na lixeira. Só pra te mostrar que a rima não é brincadeira. Fica esperto, eu vou sair pro meu rolê. E com certeza em sua quebra eu vou aparecer. Aí sistema, cuzão, pode tremer. Muito prazer, eu sou a rima de MG. Adivinha quem chegou lá de Uberaba. E na bagagem trago o som da minha quebrada. Muito prazer em poder lhe conhecer. Desde o fato, Uberaba.